Cidadão Rio, tenha uma boa viagem, fica atento ao Rio, parque à noite. Vou deixar atento ao voo, está livre para a chamar a torre, obrigado, boa tarde. Vou no 864, foi na equipe de solo, foi a passagem do aeroporto da avião que a gente aguarda, enchendo o Rio e deixando o pitaco. Passagem do Airbus, coordenação com o solo, autorizado, vou no 864, chama tarde. Direito 2-1, decimal 1, o solo. Direito solo 2-1, azul 4076. Salvador Guarulhos, 360 já aprovado, ponto 4. Exato, Guarulhos 360, nível de peso 190. Decola da 190, curva direita no perfil da DAEL, Leda Motti. 5005, transponder, 119, decimal 35, controle. Thank you. responde ao 5005 nível 360, o 5021. Oeste, M pronto, 3. 3290, mantém sua direção. 3306. Decimal 35. 935, obrigado. Achemos? Autorizado decolagem, turno 0, é um turno 50 graus, 129. Decolagem, turno 0, gol no 864. Puxa, 6356, Juliette, remoto no 4. É remoto no 4, pela Juliette, nossa, minha linha 356. Gol 2067, copia? 2067, pronto, foto. Guarulhos, autorizado 360, veio peso 1-0. Para dar 1-0, curva direita no perfil da Dael, Leda, Motti. 5-0 no 2, o transponder, controle em 1-9, decimal 35. Autorizado Guarulhos, 360, veio peso 1-0. Para dar 1-0, com curva direita, Dael, Leda, Motti. 5-0 no 2, o transponder, o controle 119-3. O gol 0-0. Action, me pronto no 10, pushback por metro. Z2742, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 60, véu 129. Livre pouso, na 1-0 pro azul. Fogo no 864, decola de 2000, controle 1-9, missão 35. 0935, modo 20. 409. O 409, por si. Seria a saída, aprovado a saída nossa para a história, por favor. Subida a Cheral da Alva, pra Vitória. Da Alva, já. Salvador, boa tarde, Azul 2773. Azul 2773, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardando 2773. Direita 2111, 2742. Azul 2742, Deuro. 2742, taxi via Alfa Kilo Pat 3, posição 4, meu amigo. Alfa Kilo Pat 3, 4 Romeu 2742. São 3 autorizados, chame táxi. Autorizado pouso na 102773. 4:30. A direita vem ainda no ponto de espera, 5.018, boa viagem. Chegar com a infra-aero pra ver se agiliza. Ok. Pistão 7, vento 160 graus, 129. Voo 2067 com 163 a bordo, 4 horas alternando com 5, pronto para o táxi. 163, 4 horas, com fins, táxi autorizado, via Fátima no Índia, no ponto de espera, 2395, ajuste no 098, uma boa viagem, vou usar minha teste. Fátima no Índia, ponto de espera, 1895, 1018, voo 2067, obrigado, uma boa tarde. Fins autorizado, ingresso, é partido na pista. Meu Golf decola aos 35, autorizado curva à esquerda conforme carta após 600 pés, cruzamento do campo, chama o controle, 119.35. 119.35, Romeu, Romeu Golf, gratidão, boa tarde. Azul 5021, vento 160 graus, 109, autorizado a decolar. 1100, 5021. Salvador, boa tarde, voo 2067, ponto de espera da 110. Voo 2067, autorizado, aliás, Mateu 10. Ali, Mateu 10, 2067. O 454, aguarde cotas com fins no nível 360, prepare arbor. Arbor. 521, número decolos 37, controle 1 no 9 decimal 35. 06. 06. Voo 2067 atualizado decolagem, altura 60 graus, 109. Livre decolagem, voo 2067. Você confirma o vento? O vento 160 graus, 10 mais. Prato. Fênix 06, vento 160 graus, 10 mais, autorizado pouso, pista no zero. Tá, autorizado pouso, pista no zero, Fênix 06. O voo 2067, os 41 no decola, chama o controle, 119-35. 1935, voo 2067, boa. Campinas 340, prepara da Alfa Estante para cópia. Alfa 340 para Campinas, da El, a saída, o 467. autorizado táxi Pátio Índia, Ponte Espera 1895, 1018 ajuste, boa viagem. Pátio Índia, 1895, 1018 ajuste, 454, graças, bom domingo. Salvador, 3804, Vitor Eco. 3804, táxi via Alfa, reporte Tietchan Juliette. Alfa, Tietchan Juliette, reportará. Salvador, 3206, autorização Fortaleza. Nomei, agora de 4, prepare a mão. Alfa, na resposta 3206. possível ajuste na 097, boa viagem, 4089. Viva, espaço, passinho, quanto será? 1-0-2-3-8-9-5, azul, 4089. Passarinho 2262, boa tarde. Passarinho 2262 para conquista, agora de 4 prepara a água. Vem preparando a água, 2262. Autorizado, seu solo aos 1-2, esquerda, observe sinalização, estacionar para o cancelinho. Hotel, segundo, obrigado. Salvador, azul 4089, 4.0, 1-0, está pronto. O azul 4089 autorizado, linha de decolar, pistão 0, vento 1-60, graus 89. Livre, alinhar e decolar, azul 4089. Continue a aproximação, aguarde a transição de pouso. Vou no 396, continuando. É, solo. Solo, 2759, parte 3, posição 4, curso da metade. Autorizado, chame táxi. Bora. 2759, tem 103, a bordo 2h51 da autonomia, galeão alternativo. Fala os três a bordo?